Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que o transtorno de personalidade borderline é um transtorno mental grave, caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, autoimagem e funcionamento? Os sintomas mais comuns do borderline englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Essas experiências geralmente resultam em ações impulsivas e relacionamentos instáveis. Uma pessoa com transtorno de personalidade borderline pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade que podem durar de apenas algumas horas a dias. Alguns indivíduos com transtorno de personalidade borderline também apresentam altas taxas de ocorrência em conjunto de outros transtornos mentais, como distúrbios do humor, transtornos de ansiedade e distúrbios alimentares, além de abuso de substâncias, automutilação e pensamentos e comportamentos suicidas. Indivíduos com borderline podem alternar momentos em que estão estáveis com surtos psicóticos, manifestando comportamentos descontrolados. Outro nome para o transtorno de personalidade borderline é o transtorno de personalidade limítrofe. Estudos mostram que as pessoas com este transtorno podem ver raiva em um rosto emocionalmente neutro e têm uma reação mais forte às palavras com significados negativos do que as pessoas que não possuem o transtorno. Os portadores desse transtorno têm medo que as emoções fujam do seu controle, demonstrando tendência para se tornarem irracionais em situações de maior estresse e criando uma grande dependência dos outros para conseguirem se manter estáveis. Para qualquer diagnóstico, consulte um psicólogo ou psiquiatra. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.